cintura. Dei permissão, então vem sem censura. Eu sou aquilo que você procura, a cura da sua loucura. Desce suave, assim tá bom. Vem com vontade, só sedução. Cheguei beijando sem te conhecer. Overdose de prazer até o amanhecer. Original style bem safada. Sessão de hipnose com a minha raba. Já tá no meu comando, agora é tudo ou nada. Cê tá querendo, então vem me dá, me dá. Ô mon amour, brincar com fogo não. Sagaz, sagaz, eu só sei jogar. O seu olhar nunca me diz que não. E o resto dessa história a gente deixa rolar. Ô mon amour, brincar com fogo não. Sagaz, sagaz, eu só sei jogar. O seu olhar nunca me diz que não. E o resto dessa história a gente deixa rolar. E se rolar um beijo, é beijo na boca. E se vem com muita sede, eu dou uma de louca, louca. Eu dou uma de louca, louca, louca. Sessão de hipnose com a minha raba. Já tá no meu comando, agora é tudo ou nada. Cê tá querendo, então vem me dá, me dá. Ô mon amour, brincar com fogo não. Sagaz, sagaz, eu só sei jogar. O seu olhar nunca me diz que não. E o resto dessa história a gente deixa brilhar. Ô mon amour, brincar com fogo não. Sagaz, sagaz, eu só sei jogar. O seu olhar nunca me diz que não. E o resto dessa história a gente deixa rolar. E se rolar um beijo, é beijo na boca. E se vem com muita sede, eu dou uma de louco. Eu dou uma de louco.